Amém. Obrigado por me receberem de pé. Vamos sentar. Vamos sentar. Boa noite mais uma vez. Mais uma vez uma alegria estarmos reunidos todos aqui. Já podemos falarmos da palavra. E nós estamos com uma série que foi aberta algumas semanas. Fé para avançar. E fé fala sempre de confiança. A gente tem dito aqui que fé não é um tomar aqui, não é algo aleatório, mas fé, como no livro de Hebreus, nos define, fé é certeza das coisas que não se veem. Certeza de algo que não se vê é uma certeza poderosa. Uma fé é uma certeza que nos move à frente, que nos move a enfrentarmos dificuldades, a removermos barreiras. E é disso que trata a fé. E é essa fé que nos faz avançar. Vai jogar o banner ali? Não? Não? Sem banner. Então tá. Mas o nome da série é Fé para Avançar. E nós vamos falar dessa fé hoje. Vamos começar lá com um livro, lá no livro de Efésios. Efésios 1, 3. Nos diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Repete uma coisa comigo. Todas as bênçãos. Todas as bênçãos. De novo. Todas as bênçãos. Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso nos fala de algumas coisas muito importantes. Por meio de Jesus nós, primeiro, já fomos abençoados, é o que o texto nos diz, não seremos abençoados, nós já fomos, então isso já nos pertence, já é parte do nosso patrimônio, é passado perfeito, né? É uma condição temporal já cumprida, é nosso, já fomos abençoados. E nós fomos abençoados nas regiões celestiais, por quê? Deus é um ser espiritual, nós não o vemos, né? Nós vemos as suas manifestações, o seu amor, aquilo que ele nos defere, né? E disso, das suas qualidades, dos seus atributos, nós percebemos Deus, mas não vemos a figura de Deus, né? É um ser espiritual, ele habita nas regiões celestiais, assim como dentro do nosso coração, por isso nós somos abençoados nas regiões celestiais, e as bênçãos que nós temos provêm de lá. E por provirem de Deus, as bênçãos são bênçãos espirituais. A origem é espiritual. Isso é muito forte, porque sendo espiritual, e nós sabendo que o nosso mundo material, tudo que é sólido, tudo que a gente percebe, tudo que está no campo de percepção, da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição, tudo isso procede do mundo espiritual. As bênçãos provêm também do mundo espiritual. E se elas provêm, têm a mesma origem de tudo isso que nós percebemos, essas bênçãos também têm o poder de se manifestar no nosso mundo material, no nosso mundo aqui, nosso mundo natural. Por isso que são bênçãos de que nós podemos desfrutar. O amor de Deus nos provê com paz, com tranquilidade, que são sentidos para o nosso coração, para a nossa alma, nos acalentam, né, nos embalam. No meio das tribulações, elas nos tranquilizam, nos trazem a nossa calma e o direcionamento para vencermos, né? Mas elas também se materializam no direcionamento de ideias, de percepções, de decisões que vão nos trazer, então, materializações de pensamentos. Isso vai se materializar numa oportunidade de emprego, na compra de um carro, na assinatura de um contrato, na união entre pessoas, quando Deus une propósitos, né? E Deus une propósitos, é disso que fala o casamento, união de propósitos, não é apenas união de pessoas, une pessoas por meio da união de propósitos. Então, todas essas são bênçãos que provêm do ser espiritual maior que é Deus, e tem esse impacto, esse poder natural de materialização, de manifestação no nosso mundo natural. E a fé de que nós falamos hoje é a fé para avançar, né? Uma fé, domingo a gente fala de fé com efeito, fé exatamente para ter esse efeito aqui no nosso mundo, no nosso meio natural. E hoje é uma fé que nos impele à frente, fé para avançar. Fé é uma palavra hebraica que veio para o nosso idioma com um sentido muito, muito apoiado nas nossas percepções. Como as nossas circunstâncias normalmente são contrárias àquilo que a gente gostaria que fossem, né? Não temos todo o dinheiro que gostaríamos de ter, às vezes não temos toda a saúde que gostaríamos de ter, não temos todo o tempo ou toda a organização para aproveitar o tempo, né? Porque todos temos o mesmo tempo. Fé acabou vindo para nós muito condicionada a essas circunstâncias. A fé de que Jesus fala e de que a Bíblia fala tem uma natureza diferente. Algumas semanas atrás nós estivemos em Porto Alegre e nós tivemos um momento muito especial lá com um pastor da sede, o pastor Souza, Colt Souza, né? E ele resgatou um conceito muito, muito legal. Fé vem, tem uma origem hebraica de uma palavra que se chama emuná. Fé emuná ou amuná, de onde vem a nossa palavra amém. O que quer dizer isso? Emuná ou amuná é algo que traduz uma verdade, uma certeza, algo ao que eu me agarro com todas as forças da minha alma, todas as forças da minha vontade. Por quê? Porque isso traduz uma ideia de que aquilo é a única coisa que me vai fazer avançar. Ele deu um exemplo muito claro. Tu te imagina te afogando no mar. Não há ao que tu possa te agarrar, e as tuas forças vão se esvaindo, a tua respiração vai ficando ofegante cada vez mais. Tu consegue imaginar isso? De repente aparece, vamos falar de boia de salvação, mas porque Jesus naquela época não havia boias, mas uma tábua de salvação. Aparece uma tábua boiando, grande o suficiente para te segurar, te manter à tona. Eu vou me agarrar a essa tábua com todas as forças do meu corpo, todas as que me restam, porque eu sei que ela é a única coisa que vai me manter à tona, vai me manter acima, vai me manter vivo. É com essa força, isso é emuná, é com essa força que eu vou me agarrar. Emuná, fé emuná, traduz uma verdade a qual eu me agarro, porque eu acredito, ela que vai me impulsionar para frente, ela que vai me levar para um outro momento, para um outro lugar, para um outro estágio que eu almejo. E de emuná, algumas corruptelas da língua acabaram traduzindo a palavra amã, e de amã, o nosso popular amém. Quando a gente fala amém, originalmente nós estamos invocando essa ideia de certeza. Quando nós lemos na Bíblia uma descrição do nosso caráter, de como Deus nos enxerga por meio de Jesus, salvo, redimido, restaurado, próspero, sadio, e o que mais tu imaginar no teu coração? E nós dizemos amém, quer dizer que eu estou me agarrando com isso, estou me agarrando, estou me associando, estou me tornando um com essa ideia. E isso me faz ir adiante, transforma o meu ser, porque me dá uma certeza de que se antes eu me via numa condição e Deus me vê de uma forma diferente, é porque isso é verdade. Isso é verdade, e a essa verdade eu digo amém. Amém, emuná, fé emuná, fé que me faz avançar. Então amém não é apenas uma resposta a algo que quem está aqui em cima diz amém, igreja. Não é uma resposta pura e simplesmente. Amém é algo que brota do coração, é algo que brota de dentro, assim, do mais íntimo do da nossa alma, e que conecta, que se torna um com essa verdade que foi declarada. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 20, nos diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus? Quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele, aqui nele fala é Jesus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Em Jesus nós temos o sim, e Jesus é o nosso amém, para cada uma das promessas de Deus sobre nós. Isso não é uma mera palavra que a gente joga ao vento, que a gente pronuncia num culto, ou em qualquer reunião, onde quer que nós estejamos, para concordar com alguém. Amém é algo que invoca uma transformação espiritual. Se nós, tomando consciência disso, começarmos a exercitar, assim como a nossa fé, como um grão de mostarda, lançado no chão, torna-se um arbusto enorme, poderoso, forte, essa fé exercitada, esse amém exercitado, nos faz um com a verdade que foi declarada sobre nós. Jesus é o nosso amém. Jesus é o nosso amém. Porquanto também por ele, Jesus, é o amém para cada uma das promessas, e ele se tornando o nosso amém, nós nos tornamos um com a promessa, nós nos tornamos a promessa, nós manifestamos neste mundo, neste tempo, aquilo que Deus falou sobre nós, a nossa cura, a nossa restauração, a nossa salvação se torna manifesta agora, não para a nossa glória, não para o nosso bem-estar, isso é um resultado, mas para a glória do nome de Deus. Para a glória do nome de Deus. E é esse amém que nos conduz a isso. Toda a crença apoiada nesse tipo de fé, toma esse carimbo. Leva esse carimbo. O carimbo do amém. O carimbo do amém. E esse carimbo do amém vem direto de Deus. Deus vê, então, coisas boas. Porque ele fala de coisas boas. Haja luz, luz ouve. Separe-se. Água e porção seca, houve separação, haja animais, haja, crie-se, crie-se. E as coisas foram sendo criadas porque Deus tem na sua palavra o poder de criação. E para cada emissão vocal, para cada emissão de palavra, há o amém. Aquilo se torna verdade, se torna manifesto. E nós somos imagem e semelhança, esse mesmo poder está na nossa palavra, está na nossa palavra, por isso o nosso amém tem poder de transformar, tem poder de transformar. Se a gente evoca o amém com essa convicção, com essa fé, fé certeza, não fé de um tomara que, se Deus quiser, não, Deus quer, tanto quer que ele falou que ele quer, tanto quer que ele falou que ele quer. E o amém traduz essa certeza, eu concordo, eu me torno um contigo, eu sou contigo. E Jesus então, ele manifesta esse amém. Efésios nos falou então, de que nós somos abençoados, já somos, por meio de uma bênção que é espiritual, que se manifesta no nosso meio. A nossa recepção desse conjunto enorme, infinito de bênçãos, se deu por meio de Jesus, e por ser espiritual, espiritual está fora do meio natural. Você consegue compreender isso? Nós temos leis da natureza, e temos Deus que fez a natureza. Então aquilo que ele emite por sua palavra está acima das leis da natureza, da natureza. E por as nossas bênçãos provirem de lá, elas provêm de lá, elas não estão condicionadas, submetidas às leis que a natureza aqui opera. Por isso que a gente não precisa ficar pensando como é que isso vai acontecer. Aquele diagnóstico que veio nos dando uma notícia ruim a respeito da nossa saúde, e que talvez a ciência nos diga, não há cura. Alguns de nós aqui talvez já receberam isso, ou conhecem pessoas que já receberam isso. O poder do amém vem trazendo essa bênção que é espiritual e que vem operar nossa natureza, não obedecendo a essas leis da natureza. Vem acima, vem transformando a lei da natureza. Por isso que a gente não precisa saber como. Isso vem acima. E aí depois a gente vê um médico dizendo, houve remissão da doença. Houve, é um caso em um em muitos milhões a ser estudado. Houve o perdão da dívida, houve a reconciliação. Houve a transformação de uma situação que aos olhos naturais não podia ocorrer. Não podia ocorrer, claro que não, porque a nossa percepção é limitada. Ela tem 5 sentidos e um espiritual ainda limitado. Mas o amém de Deus invoca, traz a manifestação, as bênçãos de natureza espiritual estão acima dessa condição natural. Por isso que elas vêm mudar. Então, quando Deus diz que tu é curado, diz amém, mas te agarra isso com força. E levanta de manhã dizendo, obrigado Pai, pela minha cura, obrigado pela minha libertação, obrigado porque eu não sou mais oprimido por nenhuma enfermidade, não sou mais oprimido por nenhum vício, não sou mais oprimido por nenhum sentimento de vingança, ninguém me deve nada. E o legal é que quando a gente declara isso, que ninguém nos deve nada, a gente não fica esperando esse pagamento. Seja ele em dinheiro, seja um pedido de desculpa, seja ele uma declaração, seja o que quiser. Ninguém nos dever nada. É liberdade de espírito. Essa liberdade de que Romanos fala, nenhuma condenação há, mas para aqueles que estão em Jesus. Porque a liberdade, a condenação nos traz cativeiro do espírito. A fé não é uma fé de sentimento. Ela pode nos emocionar, sim, nos emociona. Claro que nos emociona, porque nós vemos coisas se transformando sem que nós possamos explicar. Isso simplesmente se manifesta, pessoas vêm, nos levam a lugares que a gente não imagina, nos pedem desculpa, nos trazem recursos, nos fazem coisas que a gente jamais imaginava poder acontecer. E aí a gente se emociona, sim, isso é um resultado. Mas a fé é certeza das coisas que não se veem. É certeza dessas bênçãos. Isso é fé. Fé é emuná. Emuná. Amã. Amém. Amém. Amém. Quando você amém, tem isso bem presente. Não no coração como resultado. Mas tem isso presente no teu espírito. Te agarra a essa tábua de salvação. Te agarra a isso. Porque nele nós temos todos os améns, todas as promessas. Em Deus nós temos o carimbo do amém. E a gente vai lá para Deuteronômio 28, que eu acho um catálogo lindo de bênçãos. Para falar de algumas delas, e aqui diz, e abre o verso 2 dizendo o seguinte: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não importa o quanto tu corra, pode ser mais rápido que o Usain Bolt, elas vão te alcançar, vão te perseguir, vão te buscar, vão te abraçar, e vão te transformar, vão entrar em ti, vão mudar o teu mundo, vai ter a cura, vai ter a prosperidade, vai ter a redenção, a transformação, aquele cativeiro de tristeza vai ser liberto, isso vai ser transformado, elas te alcançarão, não importa o quanto nós tentemos fugir delas. E aí fala, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, a gente já vai falar sobre isso, mas olha só, o 3, bendito serás tu na cidade e no campo, onde tu estiveres, cidade e campo, o fruto do seu ventre, teus filhos vão ser abençoados, tua geração, tua posteridade. Glória a Deus, amém, amém. A nossa posteridade vai ser abençoada poderosamente, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos. O contexto era um contexto rural, essa linguagem, mas é a linguagem que a gente compreende hoje. Bendito o teu cesto, tua amassadeira, ao entrares e a saíres do nosso dia a dia, quando sai para trabalhar, voltamos, vamos ao serviço, voltamos. O Senhor entregará os teus inimigos, inimigos da mente, inimigos que aprisionam o nosso espírito, nos fazem pensar em, nos fazem olhar para as circunstâncias e não olhar para Deus, tiram o foco daquilo que é importante. Ele nos entregará esses inimigos, se levantarão, sairão por um caminho contra nós, mas por 7 fugirão. Porque há tanta luz, há tanto poder, quando a gente declara esse amém, que simplesmente foge, não pode, não suporta estar na nossa presença, na presença daquilo que está em nós. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar, nenhuma arma forjada. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão. É o teu trabalho produzindo todas as bênçãos, todos os frutos, te provendo sustento. Onde tu puser a mão, teu empreendimento vai ser um sucesso. Tudo que tu fizer vai ter esse caráter divino, porque o amém, o poder transformador de Deus vai estar impresso. Em tudo. Dá uma estudada nesse catálogo em casa, que ele é longo. E ele nos traz muita coisa. Olha o 11 aqui. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Nossos filhos prosperam. Mais uma vez isso, né? O fruto do nosso ventre. Nossos filhos prosperarão. Não terão doenças. O 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Toda sorte de bênçãos, os bons tesouros do céu, o bom tesouro de Deus para nós, se manifestando naquilo em que nós pensarmos. E tudo isso faz parte. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, diz o 13. Isso fala de liderança, estaremos à frente. Nem sempre a liderança significa estar no topo. A gente exerce liderança. Alguém já leu aqui John Maxwell, né? Liderança 360 graus. Onde quer que a gente esteja, podemos exercer isso. A gente influencia, porque a luz habita em nós. Nós resplandecemos isso. Não é nossa luz, não é uma luz natural nossa, mas a luz que nós recebemos ilumina. Jesus fala que a luz não pode ficar embaixo, e ficar em cima, para casa ser iluminado. No Antigo Testamento, a gente leu ali no início, era necessário então guardar os termos da lei, né? Lá o verso 2 fala, se atentamente ouvirdes, né, a voz e obedecerem os comandos, né? Então guardar os termos da lei era era uma condição para receber essas bênçãos. A gente viu, no entanto, que em Jesus nós temos o amém. Nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Essas de Deuteronômio 28 são algumas delas. É um catálogo pequeno, talvez, em termos de itens, mas ela abrange praticamente tudo. Talvez tudo, se a gente pensar bem. Eu normalmente não trago a Bíblia aqui para cima, a Bíblia impressa, Mas hoje eu gostaria de fazer uma ilustração. Todo mundo vê, né? Essa caneta. Caneta para grifar, para escrever, né? Essa caneta somos nós. Quando a gente trilha um papel com essa caneta, ela vai deixando marcas, vai escrevendo uma história, vai grifando palavras, né? Em Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas. O livro de João fala que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Pelo verbo todas as coisas foram feitas e sem o verbo nada do que foi feito teria sido feito. Né? Jesus é o verbo. Quando nós estamos em Jesus, nós recebemos um empoderamento, uma força que não vem de nós, se manifesta por meio de nós, mas não é nossa. Alguém está enxergando a caneta aqui? A caneta dentro da palavra, dentro da Bíblia, que é a palavra, que é o Logos, é que recebe esse poder, é que manifesta esse poder. Deus, quando olha para nós, com Jesus, nós estando em Jesus, Ele enxerga Jesus, sabe que nós estamos lá dentro, sabe que um dia nós vamos estar aqui no livro de Hebreus, como eu estou marcando agora, que eu estava lendo hoje de manhã. Amanhã nós vamos estar em Apocalipse, depois de amanhã a gente vai estar em Deuteronômio, lendo aqui as promessas, dizendo ah, o que é meu hoje, o que Deus tem para me dar hoje, o que Jesus vem me trazer. Ele nos enxerga aqui, Ele nos enxerga aqui. E é por meio de Jesus que nós temos essa palavra. Nós estamos manifestos aqui dentro. Deus sabe que nós estamos aqui, mas Ele enxerga em nós isso. O cumprimento da lei que Deuteronômio falava aqui, Jesus manifestou. Por isso que quando nós estamos em Jesus, Jesus está em nós, nós cumprimos esse verso final aqui, do trecho que a gente está citando de Deuteronômio, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Guardar e fazer e obedecer os comandos de Deus não é algo para mim e para ti. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer isso. Isso é impossível. Jesus disse, se pecares com um olho, saca ele fora. O olho, né? Ninguém viu eu olhar. Mas Deus sabe que eu olhei. E esse pecado teria que me desalojar desse olho, né? Quantos caolhos não teríamos aqui hoje? Se o teu braço te faz pecar, amputa o braço. Quantos de nós amputados? E aí nós vamos, aplica isso a todos os órgãos do corpo. Quantos mutilados teríamos, né? Os cristãos seríamos um grupo de mutilados. Jesus guardou cada um dos itens da lei, cumpriu cada um deles. Sem pecar. E Ele, dando esse cumprimento total e restrito, completo, é o que nos dá a condição de nele receber cada uma dessas promessas, nele receber cada uma dessas bênçãos. Que Deus derramou sobre o seu povo, aquele que Ele escolheu para anunciar a sua presença, a sua salvação. E Jesus é esse então. E por que a gente tem tanta dificuldade nisso? Porque nós temos uma batalha que se opera na nossa mente todo tempo, todo momento. Quando a gente fala sobre... temos um problema financeiro, algo bem que corriqueiro, né? Muitas vezes, muitos de nós já enfrentaram isso. Vamos orar, e aí alguém vai dizer, até parece que orar vai trazer dinheiro, vai fazer cair dinheiro na conta. Faz cair dinheiro na conta. Faz, a gente viu aqui, todas as manifestações desse mundo provêm do Espírito. E as bênçãos são espirituais, elas provêm do Espírito, porque Deus... que é o autor de todas as bênçãos, é Espírito. E Ele faz manifestar acima das nossas leis, ou fora das nossas leis naturais. Então Ele opera por meio de circunstâncias que a gente não conhece, para que as circunstâncias que a gente conhece sejam alteradas. Aí aquele dinheiro cai na conta. Cai na conta. Aquela cura vem, apesar do diagnóstico negativo. Aquele relacionamento se cura. Mesmo que sob os olhos naturais não houvesse mais possibilidade de socorrer, não é? Só que ocorre sempre essa batalha na mente, né? A gente vê circunstâncias atacando exatamente esse poder sobrenatural e nos dizendo não, não, não. Deus diz sim, sim, sim. Mas muitas vezes nós estamos num mundo que se move pelos sentidos, né? Então eu tenho frio, eu tenho fome, eu sofro a limitação financeira, sofro a limitação visual. Então as circunstâncias oprimem os meus sentidos, não? E esses sentidos acabam, muitas vezes a gente acaba tendo esse conflito interno. Eu sei que Deus quer me abençoar, eu sei que eu já sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, mas a circunstância não muda. Como? Acho que Deus não esqueceu? Não. Não. Deus não esqueceu. Ele está conosco. Essa luta, essa batalha pela mente é que vai mover aquilo que já é nosso, vai fazer manifestar aquilo que já é nosso. De novo, quando a gente opera o amém, a gente opera uma força que está muito acima daquilo que a gente conhece, está fora, está além daquilo que a gente conhece. E se a gente permite dar mais atenção à circunstância, ao relatório negativo, ao saldo negativo da conta, à situação tribulada do relacionamento, ou qualquer circunstância que seja contrária àquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem de promessa já lançada de Deus para as nossas vidas, o nosso amém vai diminuir ou vai até calar no final das contas. E aí aquela força criativa que Deus pôs nas nossas palavras, que move a nossa convicção, que verbaliza aquilo que está no íntimo, acaba por ser calada. Então essa batalha que ocorre na mente tem que ser vencida, e ela tem que ser vencida pelo amém, tem que ser vencida por essa fé, tem que ser vencida por esse emuná de Deus. Senão nós vamos cair nesse erro de tentar vencer aquilo, de tentar conquistar aquilo que já é nosso. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não reteve ou poupou até mesmo seu próprio filho, Deus, né, não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas entregou por nós, como não nos dará também com Ele livremente e graciosamente todas essas coisas, todas essas bênçãos? Então, por que que nós tentaríamos, ou vamos tentar novamente conquistar aquilo que já é nosso, por força nossa? O Pai nos deu livremente por amor. Então, o poder da palavra está em nós. Palavras são poderosas. A gente diz que paus e pedras podem quebrar os ossos, né? Mas palavras não nos machucam. Palavras machucam, sim. Palavras têm poder. Palavras machucam, mas palavras curam. Palavras criam. Palavras transformam. Transformam positivamente cada circunstância que se manifesta contrariamente. Manifesta isso. Olha para a tua conta bancária e diz: mês que vem eu quero tu positiva. Olha para o teu relacionamento, uma foto, e eu declaro o poder restaurador de Deus sobre esse relacionamento. Olha para o teu diagnóstico e diz: Eu declaro cura. Declaro cura sobre ti. E eu vou viver essa cura. Eu vou viver essa cura. O teu projeto, eu declaro sucesso. Não por força daquilo que eu faço, mas por força daquilo que Deus já projetou no meu, para mim, para a minha vida, para manifestar. Palavra tem poder. Paus e pedras quebram ossos, mas palavras restauram isso. Sobrenaturalmente. Sim, a ciência também restaura, claro que sim. Mas sobrenaturalmente, nós invocamos um poder que é muito maior. Que é muito maior. E a primeira manifestação desse poder é a paz que a gente sente no coração. Quando a gente está atribulado por alguma coisa, a gente começa a declarar o poder de Deus sobre a nossa vida. E a gente começa a sentir paz no coração. Pode crer que está começando a operar. Aquela circunstância está começando a mover. Vai sair a nota boa, vai sair o casamento, vai sair a cura, vai sair a libertação do vício. Declara, declara, declara e não cansa, não olha para a circunstância, declara essa vitória sobre a tua vida. Palavra é poder. Palavra é poder. Diz comigo. Palavra é poder. Palavra é poder. De novo. Aleluia. O livro de João, a gente vai já para o final. O livro de João nos fala muitas coisas interessantes, né? Mas é um detalhe que eu quando estava estudando para vir hoje aqui, me chamou a atenção uma coisa. Nós lemos lá em 2 Coríntios, em Jesus nós temos o sim e o amém. Jesus é o nosso amém. Jesus é a nossa verdade. João, quando a Bíblia fala uma coisa, todas as palavras da Bíblia são importantes para nós. Querem nos ensinar. Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Quando a Bíblia repete algo, é porque é importante. Porque quando ela fala três vezes uma coisa, é porque isso é muito importante. Quatro, então, é algo que está acima de qualquer medida em importância, né? João fala 21 vezes. Em verdade, verdade, eu vos digo. No original, é amém, amém. Jesus fala isso 21 vezes. Amém, amém. Verdadeiramente, verdade vos digo. Verdade, verdade vos digo. Em verdade, verdade vos digo. As traduções variam, mas o original fala amém, amém, 21 vezes. Isso não é pouca coisa. O que Jesus está nos comunicando aqui é uma verdade, é uma transformação, é algo que nos pertence, é um poder de palavra que transforma toda a circunstância. Isso é fé para avançar, isso é fé para ir à frente, é fé com efeito, como é a série de domingo, mas hoje a gente fala em fé para sair do lugar e ir para um lugar seguinte, o próximo estágio, o próximo momento. 21 vezes. Pode procurar. Eu cataloguei todos eles aqui, eu tentei fazer um slide para projetar aqui, mas eu acabei sacaneando o Léo, não deu certo. Mas, quem sabe numa próxima, a gente pode fazer isso. Jesus é a palavra, e ele traduz essa locução 21 vezes, com poder. Nossa palavra, porque somos imagem e semelhança, tem esse mesmo poder. Palavra de verdade. Então, perdão é verdade, amém. Salvação é verdade, amém. Salvo, está salvo, não se perde salvação. O dia que tu escutar isso de alguém, diz, não, eu sou salvo, porque sou salvo, porque sou salvo. Infelizmente, a gente ainda escuta esse tipo de diminuição. Alguém dizia que uma vez salvo, perde a salvação por qualquer tipo de pecado se possa cometer, é dizer que Jesus morreu em vão. Salvação é verdade, amém. Cura é verdade, amém. Sucesso é verdade, amém. Libertação é verdade, amém. Restituição, amém. Jesus é o nosso amém. E a verdade de todas as promessas, bênçãos que procedem do Espírito, isso tudo vem de Jesus. São realidades presentes, são amém para as nossas vidas, verdades para as nossas vidas. Hebreus 4:15 nos diz, que nós temos um sacerdote que sabe o que nós passamos. Ele fala aqui, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A gente viu antes, né? Jesus cumpriu a lei sem pecado. O sacerdote na antiga aliança, era aquele que representava o povo perante Deus. Né? Uma vez por ano, ia lá, oficial, oferecia sacrifícios a Deus. Se ele fosse aceito, todo o povo era aceito. Então, o povo podia esperar um tempo de bênçãos, né? Plantações fartas, colheitas fartas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele foi aceito por Deus. O sacrifício que ele ofereceu a Deus foi aceito. E uma vez que ele foi aceito, nós somos aceitos, porque nós somos o povo, estamos nele. Então não há mais forma de Deus nos negar, de Deus negar a sua salvação a nós. Porque Deus não volta atrás, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E nós estamos em Jesus, e Jesus foi aceito. Então pela palavra tudo se fez. Então não se trata apenas da criação do mundo, mas todas essas promessas se tornaram realidade, verdade, amém, as quais nós, mais uma vez, podemos nos agarrar e nas quais podemos confiar. Pelo trabalho completo de Jesus, nós estamos então assentados com Ele, à direita, à destra do Pai, que é um lugar de destaque. E nossa palavra tem essa mesma autoridade, essa mesma glória, peso espiritual. Amém. Poder de transformação. Porque nós somos como Jesus é neste mundo. Hoje, está lá em 1 João 4,17. Nós somos como Jesus é. Ele conquistou esse direito e autoridade e nos deu esse poder de sermos filhos. Porque nós o recebemos. Queria ter uma história para contar no final, para finalizar, mas a gente vai lá para Filipenses, finalizar com a palavra, Filipenses 2, 7, a partir do verso 2, perdão, Filipenses 2, a partir do verso 7. Jesus sendo Deus, né, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando-se semelhança de homens. Desceu da glória, se despiu da sua divindade, sendo Deus, e se tornou semelhança de homens, como nós. E reconhecendo, foi reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, se tornou humilde, sofreu todas as nossas tribulações, né? Tornando-se então obediente até a morte e morte de cruz. Jesus disse que uma comida o alimentava e que nós não conhecíamos. E essa comida era fazer a vontade do Pai. Está lá no livro de João. Isso impulsionou Jesus à frente, a cada ato, a cada momento da realização do seu ministério. Impulsionou ele para sofrer o próximo golpe. Ele sofreu o próximo golpe para que nós recebêssemos o carinho. Ele sofreu a próxima humilhação para nós sermos exaltados. Ele foi tornado nu para nós sermos totalmente vestidos e protegidos. Ele sofreu a pobreza para sermos prósperos. Ele sofreu o frio para sermos aquecidos no corpo e na alma. Ele sofreu as cusparadas para nós recebermos o beijo. Todo o escárnio ele sofreu para nós sermos exaltados. A martelada nas mãos, nos pés. Todo o enxovalho, né? Para que nós recebêssemos as carícias. Ele sofreu a fome e a sede para que nós fôssemos saciados. a ofegância da respiração já no final da vida. Para que nós pudéssemos respirar a plenos pulmões e declarar esse amém. E ele sofreu por fim a separação do Pai. Para que nós pudéssemos ser reunidos aqui. Em Jesus nós temos o amém. Em Jesus nós temos o amém. A verdade para cada uma das palavras de Deus. A gente pode tratar como promessas, mas a gente viu em Efésios. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então as palavras de Deus, que eram promessas, na verdade são realidades. São realidades, nos pertencem. Nós já fomos abençoados. E o amém transforma. Transforma toda a circunstância. Ele é o pastor. Ontem à noite, foi uma noite muito bela lá em casa. Talvez alguns de vocês acompanhem. Era madrugada já, eram umas 2 da manhã, quando iniciou o culto de abertura do seminário da Hillsong Church, na Austrália. E nós ficamos acompanhando aquilo, começou às 2 da manhã, aquilo, e foi até perto das 4. E aquele louvorzão todo, assim, a gente reproduz a Hillsong é uma referência para a palavra vida, para a palavra viva, né? Mas o que nós não sabíamos é que na sequência do culto de abertura dessa conferência, que vai durar a semana inteira, veio uma outra referência para o nosso ministério aqui, que é o pastor Joseph Prince, ministrou na abertura ontem. E foi algo muito lindo que ele ministrou. E nós escutamos aquilo, e no final a Kátia resgatou uma ministração que ela estava estudando. E essa ministração falava o seguinte, que evoca muito as imagens do Salmo, né? O Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nele nada nos falta. O pastor vai dando toques para as ovelhas, né? Vai dando sinais, as ovelhas vão seguindo o caminho. Mas o pastor nunca entrega, assim como Deus também, não nos mostra todo o caminho que nós temos que seguir, porque se mostrasse todo o caminho que nós teríamos que seguir ao longo de uma vida inteira, muito provavelmente nós não nos moveríamos para metade. Porque esses caminhos nos levam a conquistas. Conquistas são vitórias sobre circunstâncias negativas, que são contrárias, não é? Então a gente vai de vitória em vitória, de glória em glória, reproduzindo aquilo que Deus fala sobre as nossas vidas. E o pastor nos leva a isso. O pastor nos leva a isso. E ele vai nos conduzindo. Vira à direita, vira à esquerda, aqui para, te une ali, separa dali, segue, acelera, para. Agora toma esse projeto, executa, faz assim, faz assado, reúne, separa novamente, toma aqui o teu, tua provisão, e assim Deus vai nos conduzindo, nos dando esses sinais, um por vez. As ovelhas confiam no pastor, porque o Salmo nos fala, porque o pastor nos conduz a águas tranquilas. Ele nos leva onde nós seremos saciados, onde nossa sede vai ser saciada, onde nós nos deitaremos à sombra, e como o pastor Maurício aquele dia deitou aqui no carro, encenando essa, né? Nós deitaremos à sombra, seremos saciados, ali nós descansaremos. Porque o amém nos leva a essa confiança, o amém é certeza. O amém é certeza. E a gente confiar no pastor. Nós sabemos que seremos levados a águas tranquilas, não importando os vales, não importando as montanhas que surjam. Ele estará conosco em cada um desses momentos, para que os propósitos que ele lançou no nosso espírito sejam cumpridos integralmente nas nossas vidas. E por meio de nós, ele seja glorificado, esse mundo seja transformado. Muitos sejam salvos, até o momento em que ele manifestar, então, essa reunião final com Ele. Amém? Amém, amém. Que nós saímos daqui com essa convicção no coração hoje. Amém, move. Amém, transforma. Amém, é o sim para as tuas promessas. É o sim para a tua vida. É o sim de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós, para cada projeto. Amém, amém. Vamos orar, vamos finalizar esse momento com uma oração final. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que tu serviste aos nossos corações hoje. Nós descansamos nas tuas verdades. Nós descansamos na certeza, na fé, daquilo que tu falaste. Que em Jesus nós temos o sim e o amém para cada um dos projetos que tu desenhaste com cuidado e com carinho no nosso coração. E nós, declarando esse amém, Pai, nós nos entregamos a ti. Nós entregamos a ti todas as ansiedades que ainda às vezes visitam o nosso coração, para que elas sejam curadas por ti e nós sejamos reconduzidos aos teus caminhos, não mais nos pondo à margem, mas nos pondo no centro da tua vontade, no centro da tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Nós te aplaudimos essa noite, glória, Pai.